A melhor loja da região está aqui. Lenussol. Lenussol. Se você procura peças e acessórios para som profissional e automotivo, procure o lugar certo. Venha para Lenussol. Lenussol, tudo em equipamentos, iluminação e instrumentos musicais. Avenida Presidente Vargas, número 2623, no centro de Castanhal, Pará. DJ Ricardo. Yes. Don't you struggle when you get older. Don't show your shoulders when you get older now. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lies will die the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. Som. Peças e acessórios para som profissional e automotivo, procure o lugar certo. Venha para Lenussol. Lenussol. Didi Ricardo e o som da galera. Tudo em equipamentos, iluminação e instrumentos musicais. Avenida Presidente Vargas, número 2623, no centro de Castanhal, Pará. Lenusson. Esse é o famoso 16 toneladas. Aqui é sucesso. A pressão de Castanhal chegou. Lenusson. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som. Pulsando seco no ar. Merece nossa atenção. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som. Pulsando seco no ar. Merece nossa atenção. Preparem bem os sensores para poder captar. Parem os vilas motores. Instrumentos, iluminação e instrumentos musicais. Avenida Presidente Vargas, número 2623, no centro de Castanhal, Pará. Such a crick in the neck. Leno Song. Hey, Leno Song. Nice to be back, ladies and gentlemen. Hi, where are you from? Hello, Aladdin. Nice to have you on the show. Can we call you Al or maybe just Din? Or how about Lottie? Sounds like here, boy. Come on, Lottie. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your restaurant. Life is your life. Yo, Rugman. Haven't seen you in a few millennia. Give me some tassel. Yeah, yo. You're a lot smaller than my last master. Either that or I'm getting bigger. Look at me from the side. Do I look different to you? Wait a minute. Você procura em sonorização profissional, instrumentos musicais e som automotivo é com Leno Som. A melhor loja da região está aqui. Leno Som. Leno Som. DJ Ricardo. A marca que é sucesso. Será que tem como a moça gritar baixinho?

paixão. Romeu, a voz que apaixona. Produção e mixagens, DJ Ricardo CDs. DJ Ricardo! Of change. Organ summer night, song to specify, listening to the wind of change. Sente, o meu mundo não tem sol, é só escuridão. O meu quarto procura em sonorização profissional, instrumentos musicais e som automotivo. É com Leno Som. Há semanas do dia que eu sozinho estou, pois você partiu e a saudade ficou. E Deus, se eu soubesse o lugar onde foi, não importa a distância, em qualquer lugar eu vou. Ah, que sempre ouço sua voz a repetir: vem, me abraça, me beija, te quero, amor. Por que você partiu assim? Eu amo você. Se voltar pra mim, eu sei que vai voltar. Você é como o sol, você é como o mar, você é tudo, e sempre vou te amar. Eu te digo de uma vez, e sem você vou vivendo por viver. Você é como o sol, você é como o mar, eu amei você e sempre vou te amar. Eu te peço, amor, não fuja de mim. O que você quiser, eu faço por ti. Talvez você não entenda o quanto vale esse amor, mas quero para sempre te amar. Eu amo você. Eu tô curtindo a carreta super pressão. É Lino Som. Lino Som, Lino Som, Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. De paixão, eu lembro de você. noite eu vou salvar o nosso amor. Porque o Ciro vai me procurar, mas eu vou lutar. O Mauricinho mal criado, no Hércules, Raivoldi, o DJ Cristiano Patrick vai tocar. O Mauricinho mal criado, no Hércules, Raivoldi, o DJ Cristiano Patrick vai tocar. O Mauricinho mal criado, no Hércules, Raivoldi, o DJ Cristiano Patrick vai tocar. Você não vai me procurar, mas eu vou lutar. Os Brothers, sucesso em todo o Brasil. Aí, DJ Ricardo! Detona, garoto! Se é pra falar de amor, de paixão, eu lembro de você. Se eu penso por que me deixou, eu tento esquecer. Na verdade, eu não sei quem errou. Não importa, eu vou salvar o nosso amor. O Ciro vai me procurar, mas eu vou lutar. Se você procura peças e acessórios para som profissional e automotivo, procure o lugar certo. Venha para Lenusson. Banda isso. Sei que a gente já tá bem numa boa, os dois namorando com outra pessoa, mas nunca consegui parar de pensar como seria. É, como seria se não me deixasse sozinha naquele dia. Deixei uma carta com a minha amiga e nela dizia pra me encontrar se achasse que vale a pena esperar. O nosso amor ia lutar. É, pois é, não sei se vai acreditar, mas eu preciso te contar. Eu fiquei sabendo hoje, por isso que vim te chamar. É que naquele dia, sua melhor amiga disse que me amava e não me deu sua carta. A gente namorou e o tempo passou, mas ela esqueceu, vacilou, não jogou sua carta fora. Achei e tô lendo agora sua carta fora. Achei e tô lendo agora. Produção e mixagens DJ Ricardo CDs. É, como seria se não me deixasse sozinha naquele dia? Deixei uma carta com a minha amiga e nela dizia pra me encontrar se achasse que vale a pena esperar. Voltar, o nosso amor ia lutar. Preciso te contar. Eu fiquei sabendo hoje, por isso que vim te chamar. É que naquele dia, sua melhor amiga disse que me amava e não me deu sua carta. A gente namorou e o tempo passou, mas ela esqueceu, vacilou, não jogou sua carta fora. Achei e tô lendo agora sua carta fora. Achei e tô lendo agora. Lenusson, tudo em equipamentos, iluminação e instrumentos musicais. Avenida Presidente Vargas, número 2623, no centro de Castanhal, Pará. Hoje é o dia que vai mudar a minha vida. Tô no altar e já vai começar. Violino tocando, a noiva do lado, coração acelerado, aliança chegou, igreja lotada. O padre perguntou,

Leno Som, tudo em equipamentos, iluminação e instrumentos musicais. Avenida Presidente Vargas, número 2623, no centro de Castanhal, Pará. Hoje ela tá virada pela madrugada, com jeito de santa e de santa não tem nada, sempre preparada pra qualquer parada. A traição do ex deixou ela revoltada e bateu na minha casa toda perfumada, falando que minha voz deixou ela excitada. Então entra danada, apaga essa marca, relaxa que essa noite é sempre sedentada. Então senta, sempre concentra, esperinha, remexe gostoso que aí vai te arrebentar. Fica correta e brilha e senta, vem devagar e mostra que tu representa. Sempre concentra, esperinha, remexe gostoso que aí vai te arrebentar. Vem devagar e mostra que tu representa. E aí, pai, o que é Bahia? Ô, Bahia! Hoje ela tá virada pela madrugada, com jeito de santa não tem nada, sempre preparada pra qualquer parada. A traição do ex deixou ela revoltada e bateu na minha casa toda perfumada, falando que minha voz deixou então danada, apaga essa mala, relaxa que essa noite já tá cansada de pentada. Então senta, senta e concentra, remexe gostoso que a sola arrebenta. Empina e senta, vem devagar e mostra que tu representa. Senta e concentra, experimenta, remexe gostoso que aí vai te arrebenta. Fica porquenta e pira e senta, vem devagar e mostra que tu representa. Senta e concentra, esperinha, remexe gostoso que a sua rebenta. Fica foqueta e brilha e senta, vem devagar e mostra que tu representa. Senta e concentra, experimenta, remexe gostoso que a sua rebenta. Fica foqueta, brilha e senta, vem devagar e mostra que tu representa. Leno Som, Leno Som, Som, Som. Nosso amigo Jefferson Moraes, do CTs. E vamos por partes. Te falo meu nome e você o seu. Que prazer te conhecer. Leno Som, yes. Me fala mais de você. O que prefere fazer? Balada ao parque você escolhe. E eu vou lá te dar um beijo e um abraço. Eu vou lá e vamos construir o mesmo espaço. É, Leno Som. E vai chegando perto de mim. E quando faltar um centímetro, fecha os olhos e deixa rolar. Deixa, deixa o beijo durar. Deixa e deixa o beijo rolar. Deixa tudo durar. Por parte, eu te falo meu nome, você o seu. Mas que prazer te conhecer. E fala mais de você e o que prefere fazer. Balada ao parque você escolhe. Eu vou lá te dar um beijo e um abraço. Eu vou lá e vamos construir o mesmo espaço. E vai chegando perto de mim. E quando faltar um centímetro, fecha os olhos e deixa rolar. Deixa, deixa o beijo durar. Deixa e deixa rolar. Deixa, deixa o beijo durar. E quando faltar um centímetro,